Meus irmãos na quebrada, a esquina na esquina e não sai. Os gambé ele brota, carai. Então não vacila, não acerta ninguém, senão você cai. É olho no olho, não molho na grana, em busca da paz. Eu tô ligado muito bem como é que tem que fazer. E pra não me aborrecer, não, e pra não fuder você, tá tirando, é. Dou um prega na massa pra abrir a visão, que não existisse fome, nem polícia, nem ladrão. É, na flor do desejo, é na flor do deserto, é na flor do perigo, é na flor da pele. É na flor do desejo, é na flor do deserto, é na flor do perigo, nego, é na flor da pele, gera. Um salve no seu chapa, zaga de chagas. Tive louco, louco também meu chapa. E na vacaria lá, todo mundo chapa. É um pega e passa, sem lorotas, sem conversa de fifi, da língua firina. Sabe como é favela, se mosca vai pra terra. Polícia contra nós, a favor de alguns merda. Raça podre, merda, foda-se. Tô pronto pra guerra, implantar um ódio. Agora querem ver anjo nessa selva de pedra. Queria que tudo fosse mais de boa, mas não é. Aqui, filho, filha, tudo chora, chora, porra, e a mãe não vê. Isso aqui na TV passa tudo, passa, passa, passa, passa, passa. E não resolve nada, só põe pânico, pânico, nessa desgraça, graças a Deus tô vivo hoje. E rezo pelos compassa. Oh, meus irmãos na quebrada, a esquina na esquina e não sai. Os gambé ele brota, carai. Então não vacila, não acerta ninguém, senão você cai. É olho no olho, não molho na grana, em busca da paz. Meus irmãos na quebrada, na esquina e não sai. Os gambé ele brota, carai. Então não vacila, não acerta ninguém, senão você cai. É olho no olho, não molho na grana, em busca da paz. Meus irmãos na quebrada, na esquina e não sai. Os gambé ele brota, carai. Então não vacila, não acerta ninguém, senão você cai. É olho no olho, não molho na grana, em busca da paz. Meus irmãos na quebrada, na esquina e não sai. Ele brota, ele brota, ele brota.